sentir tudo que um dia eu senti. A dor de se querer alguém que não te quer, você vai sofrer o que eu sofri. Agora chora, derrame as lágrimas que um dia eu derrubei. Já sofri tanto, me acabei e chorei, chorei de amores por você. Agora chora, essa vingança não fui eu que planejei. Só que essa vida é assim, eu já te dei o amor que você. Agora chora. DJ Elias Concordiense, mixando e produzindo um dos melhores CDs do Pará. Walter Júnior, embalando os corações apaixonados. Rocha, Rocha, Rocha. Não, sofrência. Dá mais, baby. Sofre não, papai. Não dá mais pra viver assim, sozinho. Quero uma chance pra voltar, te reconquistar. Errei, baby, mas saiba, não foi tanto assim. Meu mundo fica tão triste sem você. Oh, vem me ver. Eu sei que é muito tarde pra voltar, mas eu vim para arriscar e pedir o seu perdão. Mas por favor, não deixe que meu esforço seja em vão. Me dê uma chance e não machuque o meu coração. Não quero mais viver sozinho sem você. Não faz isso comigo, eu juro que te amo. Oh, dê mais uma chance ao nosso amor. Não faz isso comigo, eu juro que te amo. Não acaba tão fácil um grande amor. Walter Júnior, embalando os corações apaixonados. Mas saiba, não foi tanto assim. Meu mundo fica tão triste sem você. Oh, vem me ver. Eu sei que é muito tarde pra voltar, mas eu vim para arriscar e pedir o seu perdão. Mas por favor, não deixe que meu esforço seja em vão. Me dê uma chance e não machuque o meu coração. Não quero mais viver sozinho sem você. Não faz isso comigo, eu juro que te amo. Oh, dê mais uma chance ao nosso amor. Não faz isso comigo, eu juro que te amo. Não acaba tão fácil um grande amor. Meu grande amor. DJ Elias Concordiense, agitando e detonando geral. A gente se liga em você. Se me deixou chorando por você, quando se foi, me disse adeus. Se parece criança pra você, por que chorei? Te peço que me volte pra edição e mixagem DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. DJ Alex Produções. Deixou chorando por você. Quando se foi, me disse adeus. Se parece criança pra você, por que chorei? Por que chorei? Você sempre quis. E quando

de amor e foge, não me alimenta, não sabes que já me conquistou, agora estou sofrendo, me fere, me risca de amor e foge, não me alimenta. O melhor DJ, no melhor som da cidade. Saudade e o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. Eu sei que estou agora nessa solidão, por isso que te amei, cuidado do meu coração. Eu tô louco pra te amar, eu quero te encontrar, não posso.

Esse é o DJ Elias Concordiense, o DJ das mixagens, produzindo mais um CD aqui no estúdio PE Produções. Sofrência, sofre não, papai. Fiquei de longe, observando você. Tão linda como o sol que brilha no amanhecer. Parece um sonho estar junto de ti. Fabinho, tô de boa no herói virtual. Intenção é verdadeira, tradição de cursar. Elias Batidão. Junto de ti, curtindo o arrebentão e terço, a verdadeira tradição de Curuçá. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, é o arrebentão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, interção. Fabinho, tô de boa no herói virtual. Intenção é verdadeira, tradição de cursar. DJ Elias Concordiense, o gordinho moral. O sofrência, sofre não, papai. Hoje eu acordei pensando em nós dois, lembrando de todas as coisas que a gente viveu. Foi tão bom, saudade bateu. E quando escutares essa nossa canção, por favor escute o som do teu coração. Pedi pro DJ aumentar o som pra te sentir forte dentro de mim. Ai, ai, fugiu de mim. Ai, ai, ai, ai, ai, eu sei que Deus te fez pra mim. DJ Michel Cabal, escute a história que vou te contar. O meu amor me deixou, toque esse som pra ela ouvir que o coração doeu. DJ Michel Cabal, escute a história que eu vou contar. Se ela não me coisas que a gente viveu. Foi tão bom, saudade bateu. E quando escutares essa nossa canção, por favor escute o som do teu coração. Vou pedir pro DJ aumentar o som pra te sentir forte dentro de mim. Ai, ai, ai, tu, eu, você fugiu de mim. Perder, vou me declarar.

Concordiense. Vai nessa, meu DJ. Manda pra cima.